safado. Namorava uma garota magrinha, chamavam na Olivia Palito. Tinha um cara que também a queria, e papai que sofria, nervoso e aflito. Viviam só para brigar, papai e o Bruto sempre a disputar. O Brutus toda vez o vencia e levava a Olivia pra ir passear. Popai no chão derrotado dizia: Olivia, venha para mim. Porém saía arrastada e levada por Brutus, gritava assim: Popai, help, help! Querido, não quero ir. Popai, help, help! Deu um soco no Brutus e o livre de mim. Quebrado, e só ouvia a Olivia chamar. Mas eis que apareceu uma lata de espinafre que o salvou. O espinafre todo comeu, deu um soco no Brutus e o desenho acabou.